Paulina, deixando os mais valiosos depois disso. Leontes, só falas a verdade. Igual esposa já não se encontra. Logo, não me falem mais em casar. Uma pior consorte, que de mim recebesse mais afagos, obrigaria seu sagrado espírito a voltar para o corpo e virar o palco em que eu, seu assassino, ainda me encontro, para, com desespero, perguntar-me: por que me fazeis isso? Paulina, se tivesse poder para isso, causa lhe sobrara. Leontes, não lhe faltara, certo, e me induzir a matar a mulher que eu desposasse. Paulina, se espectro errante eu fosse, é o que faria. Emendar-vos-ia contemplar-lhe os olhos, e depois perguntara: esse olhar morto foi que vos atraiu? Depois, soltara tão forte guincho, que vos deixaria de ouças arrebentadas, despedindo-se com vos dizer: recorda-te de mim. Leontes, estrelas cintilantes, verdadeiras estrelas, não passando os outros olhos de carvões apagados. Não receis outra mulher, Paulina. Jamais hei de casar de novo. Paulina, não quereis jurar-me que não vos casareis, sem que para isso vos dê consentimento? Leontes, quero, boa Paulina. Jurou pela vida eterna. Paulina, tomai nota, senhores, desta jura. Cleómenes, a excessivo tormento submeteis. Paulina, a menos que lhe surja aos olhos outra que se pareça tanto com Hermine como sua própria imagem. Cleómenes, boa dama, Paulina, cheguei ao fim. Se o meu senhor, de fato, quer casar outra vez, se decidistes, senhor, sobre esse ponto, reservai-me a incumbência de esposa a procurar vós. Não há de ser tão jovem quanto Hermine, mas de tal aparência, que se o espírito da morta retornasse, se alegrara de vê-la em vossos braços. Leontes, minha boa Paulina, não nos casaremos antes de nos dares licença. Paulina, será isso quando voltar à vida vossa esposa? Antes, jamais. Entra um gentil-homem. Gentil-homem, alguém que se apresenta como o príncipe Florizel, descendente de Políxenes, com sua esposa, a mais formosa. Jovem que eu jamais vi, deseja ser trazido diante de vossa alteza. Leontes, que acontece? Não chega como fora de esperar-se da grandeza do pai. Essa visita tão despida de toda a cerimônia, tão súbita, nos diz que não se trata de uma visita regular, mas de algo forçado ou acidental. Qual é o seu séquito? Gente homem. Poucas pessoas. Todas, gente simples. Leontes, vem com ele, dissestes, a princesa. Gente homem. A mais linda porção de argila, creio, que o sol em qualquer tempo haja alumiado. Paulina, ó Hermione! Como em todos os tempos o presente se vanglória à custa do passado, teus encantos agora o lugar cedem diante dos mais recentes. Cavalheiro, vos mesmo já dissestes e escrevestes, mas vosso escrito, agora, está mais frio do que seu próprio tema, que ela nunca for igualada e não seria nunca. Desse modo, com sua formosura, defluía vosso verso. Mas vazante muito grande se deu, para dizerdes que alguém vistes mais bela do que Hermione. Gente homem. Perdão, senhora. Uma, porém, eu tinha, com vossa permissão, quase esquecido. Mas esta agora, quando for notada por vossos olhos, obterá, sem dúvida, irrestritos encômios. É criatura que se fundar quisesse alguma seita, faria arrefecer aos próprios chefes das outras o entusiasmo, convertendo para sua quem quer que ela acenasse. Paulina, inclusive mulheres. Gente homem. As mulheres hão de dedicar-lhe amor, por estar ela muito acima dos homens, e estes todos, por ser ela a mais rara das mulheres. Leontes, ide, Cleómenes. E vós, com vossos mais distintos amigos, conduzi-os para que os abracemos. Saem, Cleómenes, nobres e o gentil homem. Mas é estranho que venha por maneira tão furtiva. Paulina, se estivesse com vida o nosso príncipe, a pérola das crianças, formaria com este nobre um par digno de ver-se, pois entre a idade de ambos não havia um mês de diferença. Leontes, por obséquio, não prossigas. Bem sabes que ele morre para mim novamente, quando nele qualquer pessoa fala. No momento em que ouvir esse nobre, estou bem certo, tuas palavras hão de sugerir-me pensamentos que louco vão deixar-me. Mas eis os visitantes. Volta Cleómenes com Florizel, Perdita e outros. Caro príncipe, vossa mãe foi fiel ao matrimônio, porque reproduziu, ao conceber vós, a imagem fiel de vosso nobre pai. Se 21 anos eu tivesse agora, de tal maneira os traços fisionômicos de vosso pai em vos se reproduzem, toda sua postura, vos daria o título de irmão, como com ele costumava fazer naquele tempo, e de alguma loucura vos falara que praticado houvéssemos pouco antes. De coração vos dou as boas-vindas e a vossa bela esposa, Vera Deusa. Ó céus! Perdi dois filhos, um casal, que se entre o céu e a terra ainda estivessem, espanto despertaram como agora, par gracioso, o fazes. Por culpa própria, perdi a companhia e o grande afeto de vosso nobre pai. Pelo infortúnio dobrado como estou, desejaria viver ainda só para revê-lo. Florizel, por ordem dele vim até a Sicília e de sua parte trago-vos saudares como um amigo e rei a um humano envia. E se a fraqueza própria da velhice do consueto vigor não o tivesse, de algum modo, privado, ele, em pessoa, medida então teria terra e os mares que entre o seu trono e o vosso se interpõem, com o fito de vos ver, a vós, a que ele, mandou que vos dissesse, amor dedica maior que aos tronos todos e aos monarcas que, vivos, neles se acham. Leontes, que bondoso gentil-homem! Que irmão! Todos os males que te causei, de novo me compungem e essa tua mensagem tão tocante me exprobra a negligência. Sois bem-vindo como é a primavera sobre a terra. Como expôs ele esta criatura linda ao jogo perigoso, ou, quando nada, pouco agradável do feroz Netuno, só para vir saudar quem não é digno dessas canseiras nem de que se arrisque tão preciosa pessoa? Florizel, meu bondoso soberano, da Líbia ela procede. Leontes, onde o valente Esmalo, esse guerreiro nobre honrado, é temido e venerado. Florizel, de lá, real senhor, da parte dele, cujas lágrimas, quando nos partimos, a proclamavam filha muito amada. De lá, precisamente, um vento próspero do sul nos trouxe, para cumprimento darmos as ordens de meu pai, de a vossa grandeza visitarmos. Quase todo meu séquito, ao tocarmos na Sicília, foi por mim dispensado, não somente porque levada a Boêmia fosse a nova do meu bom êxito na Líbia, como por dar notícias que eu com minha esposa chegamos bem onde ora nos achamos. Leontes, que os deuses caridosos purifiquem de qualquer infecção nossa atmosfera todo o tempo que aqui permanecerdes. Tendes um pai piedoso, um gentil homem de nobreza, sem jaça, contra cuja santa pessoa eu cometi pecado. Como castigo disso, o céu colérico me deixou sem herdeiro, enquanto vosso bendito pai, merecedor de tudo com que o céu abençoe, feliz se encontra convosco, digno dele. Ó! A que altura não teria eu chegado, se pudesse ver uma filha e um filho tão perfeitos com o par que ora vejo. Entra um nobre. Nobre, muito nobre senhor, não merecerá nenhum crédito quanto vos vou dizer, se não tivéssemos as provas aqui perto. Grande príncipe, Boêmia pessoalmente vos saúda, valendo-se do meu modesto préstimo. A deter-vos concito o filho dele que, esquecido do cargo e dos deveres, fugiu do pai, das próprias esperanças, com a filha de um pastor. Leontes, onde está Boêmia? Nobre, nesta cidade. Acabo de falar-lhe. Sei que falo sem nexo, mas de acordo com meu espanto e esta mensagem rara. ao vir depressa para vossa corte, seguindo o rasto, pelo que suponho, deste belo casal, deu em caminho com o pai desta princesa improvisada e o irmão dela, que a pátria abandonaram em companhia deste jovem príncipe. Florizel, Camilo me traiu, ele que à prova do tempo a honestidade e a honra pusera. Nobre, podeis fazer-lhe carga disso mesmo, pois com o rei vosso pai ele se encontra. Leontes, tem. Camilo. Nobre, Camilo, sim, milorde. Falei-lhe agora mesmo. Interrogados por ele os dois coitados estão sendo. Nunca vi infelizes tremer tanto. Ajoelham-se a toda hora, a terra beijam, outra coisa não dizem senão juras. O rei da Boêmia as mãos leva aos ouvidos e os ameaça de morte com suplícios. Perdita, meu pobre pai. O céu mandou espias sobre nós. Não consente que levemos ao fim nosso esposório. Leontes, sois casados? Florizel, não, senhor, nem jamais nos casaremos. Será mais fácil, pelo que parece, virem beijar os vales as estrelas. Quem poderá ganhar com dados falsos? Leontes, e ela, senhor, é filha de um monarca. Florizel, será, quando tornar-se minha esposa. Leontes, quero crer que esse quando, com a chegada de vosso pai, vem muito lentamente. Causa-me pena, muita pena mesmo, ver que os laços rompestes da amizade a que o dever vos conservava preso, como verificar que vossa escolha não seja, em posição, tão opulenta como é em formosura, porque fosse natural que a possuísseis. Florizel, alça a vista, minha querida. Ainda que a fortuna, nossa inimiga declarada, ao lado de meu pai nos dê caça, força alguma tem de modificar, de um fio apenas, nosso sincero amor. Senhor, suplico-vos lembrardes-vos do tempo em que devieis tanto a idade quanto eu. Com os sentimentos de então sede advogado em minha causa. Meu pai, se lhe falardes, não vos há de negar nenhum pedido, dando como ninharias as coisas mais valiosas. Leontes, se isso fosse verdade, eu lhe pedir a vossa amada preciosa, que ele julga não valer coisa alguma. Paulina, meu senhor, nos olhos tendes muita mocidade. Um mês antes da morte da rainha, muito mais digna desse olhar era ela do que a pessoa que ora estáis olhando. Leontes, olhando esta, era nela que eu pensava. A Florizel. Não responde a vossa petição. Vou ao encontro, já, de vosso pai. Desde que não tisnou mancha nenhuma dos desejos vossa honra, considero-me amigo vosso e deles. Vamos juntos e vede o que eu fizer. Vinde, meu caro. Saem. Cena 2. O mesmo. Diante do palácio. Entra um autólico e um gentilhomem. Autólico, por obséquio, senhor, estivestes presente a essa história? Gentilhomem. Estive presente, quando abriram o embrulho e ouvi como o velho pastor contou como havia encontrado, ao que se seguiu uma fase rápida de espanto, tendo-nos sido dada ordem para que saíssemos da sala. Parece que ouvi ainda o pastor dizer que havia achado a criança. Autólico, desejaria muito saber o desenlace disso. Gentil homem, fiz uma exposição muito incompleta do que houve, mas as alterações que eu percebi no rei e em Camilo eram indicadoras de extrema perplexidade. Pela maneira que se olhavam, dir-se-ia que os olhos iam saltar-lhes das órbitas. Havia eloquência no mutismo deles e linguagem em seus próprios gestos. Davam a impressão de estarem ouvindo falar de mundos resgatados ou destruídos. Revelavam sinais de grande estupefação, mas qualquer testemunha sagaz, que só formasse opinião pelo que visse, não saberia dizer se toda aquela emoção era fruto de alegria ou de tristeza, sendo certeza que só poderia tratar-se de um desses dois sentimentos, elevado ao máximo. Entra outro gentilhomem. Aí vem um gentilhomem que talvez nos possa informar de mais alguma coisa. Quais são as novidades, Rogério? segundo gentil-homem. Nenhuma, senão fogos de alegria. Cumpriu-se o oráculo. A filha do rei foi encontrada. Tantas coisas espantosas se tornaram conhecidas nesta hora, que os fazedores de baladas não serão capazes de dar-lhes expressão adequada. Entra um terceiro gentil-homem. Aí vem o intendente da senhora Paulina. Ele vos contará mais algumas particularidades. Então, senhor, em que ponto estão as coisas? As novidades que nos são dadas como puras verdades, parecem-se tanto com um velho conto, que a veracidade do fato se nos afigura muito suspeita. É certo que o rei encontrou a herdeira. Terceiro gentil-homem. Certíssimo, se em qualquer tempo a verdade já foi demonstrada pelas circunstâncias. Poderíeis jurar que vistes que tudo o que vos contam, tal é, a coerência das provas. O manto da rainha Hermine, a joia que a criança trazia ao pescoço, as cartas de Antígono, cuja letra foi reconhecida, a majestade da senhorita, a semelhança com a mãe, a expressão de nobreza, muito acima de sua educação, e denotadora de origem mais elevada, e muitas outras evidências proclamam, sem sombra de dúvida, que ela é mesmo a filha do rei. Vistes o encontro dos dois monarcas? Segundo gentil-homem, não. Terceiro gentil-homem. Então perdestes um espetáculo que não pode ser contado. Precisava ter sido visto. Teríeis visto como as alegrias se coroavam sucessivamente, e de forma tal que só parecia que a tristeza chorava por despedir-se deles, de tal modo a alegria patinava em lágrimas. Ambos não faziam senão olhar para o céu e levantar as mãos, com tão perturbados modos, que só eram reconhecíveis pelas vestes, não pela fisionomia. Nosso rei, como se quisesse sair de si mesmo, de alegria por haver encontrado a filha, como se de súbito essa alegria se houvesse transformado em dor, gritava: ó, tua mãe! Tua mãe! Depois, pedia perdão ao rei da Boêmia. Depois abraçava o genro. Depois, corria a abraçar assodadamente a filha. Agradece ao velho pastor, que se mantinha como uma figura de chafariz estragada pelo tempo durante muitas gerações de reis. Nunca ouvi falar de um encontro como esse. Deixa manca qualquer relação que dela se queira fazer e desafia qualquer descrição. Segundo gentil-homem. Dizei-me, ainda, por obséquio, que aconteceu com Antígono, que fora incumbido de expor a criança. Terceiro gentil-homem, ainda no jeito dos velhos contos, em que há muito que dizer, muito embora cochile a credulidade e nenhum ouvido fique atento. Foi estraçalhado por um urso, conforme o afirma o filho do pastor, cuja palavra é reforçada não somente por sua própria ingenuidade, que parece grande, realmente, como também por um lenço e os anéis que Paulina reconheceu como tendo pertencido ao marido. Primeiro gentil-homem, e que foi feito do navio dele e de seus tripulantes? Terceiro gentil-homem. Foi a pique no momento preciso em que morria o dono, e à vista do pastor, de forma que todos os instrumentos que haviam tomado parte no ato de ser exposta à criança se perderam no momento em que ela foi encontrada. Mas, ó! Que nobre combate se travava em Paulina, entre a alegria e a tristeza. Um dos olhos se abaixava pela perda do marido, enquanto o outro se elevava por ter sido cumprido o oráculo. Levantava do solo a princesa e abraçava com tamanho ardor, como se a quisesse cravar no coração, para que não viesse a correr o risco de vir novamente a perder. C. Primeiro gentil-homem, a grandeza dessa cena merecia um auditório de reis e de príncipes, por serem tais os seus atores. Terceiro gentil-homem. Um dos acidentes mais comovedores, que chegou a pescar nos meus olhos, só tendo apanhado água, sem pegar peixe algum, a relação da morte da rainha e da causa que a provocou, admiravelmente confessada e lastimada pelo rei, foi a atenção dolorosa da filha, que, num crescendo de manifestação de sofrimento, por último, com uma exclamação, poderia dizer, sangrou em lágrimas, pois estou certo de que o meu coração também chorava sangue. Dos assistentes, os mais de pedra mudaram de cor. Alguns desmaiaram. Todos se mostravam profundamente comovidos, e se o mundo inteiro houvesse presenciado a cena, a tristeza teria sido universal. Primeiro gentilhomem. Já voltaram para a corte. Terceiro gentilhomem. Não, que a princesa ouviu falar da estátua de sua mãe, que se acha sob a guarda de Paulina, trabalho que recreou anos e que foi recentemente concluído por Júlio Romano, o grande mestre italiano, que, se fosse imortal, insuflaria alento em sua criação e usurparia a própria função da natureza, tal é a perfeição com que a imita. Fez uma Hermione tão semelhante à Hermione, que, segundo dizem, a gente fala com ela e fica à espera de resposta. Para lá se dirigiram todos com a sofreguidão da afeição, pretendendo cear lá mesmo. Gente homem. Hermione, duas ou três vezes por dia ela se dirigia sozinha para essa casa apartada. Não quereis ir também lá, para nos associarmos à alegria geral? Primeiro gentilhomem. Haverá quem não queira ir, gozando do benefício do acesso. A cada piscar de olhos pode nascer um novo motivo de alegria. Nossa ausência nos deixaria privados de informações. Sigamos. Saem-nos gentes homens? Autólico, agora, se não fosse a mácula de minha vida anterior, choveriam sobre mim as promoções. Fui eu que levei o velho e seu filho para bordo do navio do príncipe e lhe disse que o surpreenderá a falar de certo embrulho e de não sei que mais. Mas nessa ocasião o príncipe se encontrava obcecado pela filha do pastor, ainda a tinha nessa conta, que começava a sofrer de enjoo, não estando ele tampouco muito mais firme, porque a tempestade não parara. Daí não ter sido descoberto nessa ocasião o segredo. Mas para mim, tanto faz. Se tivesse sido eu o descobridor do segredo, isso não anularia minhas velhacarias anteriores. Aí vêm os dois, aos quais eu fiz bem sem o querer. Encontram-se em pleno desabrochar da fortuna. Entram o pastor e o bobo. Pastor, vamos, menino. Outros filhos não posso ter, mas teus filhos e tuas filhas hão de nascer fidalgos. Bobo, belo encontro, senhor. Há dias não vos quisestes bater comigo, por eu não ser gentil, homem de nascimento. Vedes esta roupa? Dizei que não a estais vendo e continuai a pensar que eu não sou gentil homem de nascimento. Faríeis melhor se dissesseis que esta roupa não é de gentil homem de nascimento. Experimentai desmentir-me, para ver de se eu sou ou não um gentil homem de nascimento. Autólico, agora sei, senhor, que sois, realmente, um gentil homem de nascimento. Bobo, sim, e sempre fui, desde as últimas 4 horas. Pastor, eu também, rapaz. Bobo, sim, vos também. Mas eu me tornei gentil homem de nascimento antes de meu pai, porque o filho do rei me tomou pela mão e me chamou de irmão. Foi só depois que os dois reis deram nome de irmão a meu pai e que o príncipe meu irmão e a princesa minha irmã chamaram de pai a meu pai, tendo nós, então, chorado as primeiras lágrimas de gentil homem. Pastor, ainda poderemos viver, filho, para chorar muitas mais. Bobo, é certo. Do contrário, seria verdadeira infelicidade, dada nossa posição tão despropositada. Autólico, humildemente vos suplico, senhor, que me perdoeis todas as faltas cometidas em relação à vossa senhoria, e que vos digneis dizer a meu favor uma palavrinha ao príncipe, meu amo. Pastor, peço-te, meu filho, que faças isso. Precisamos mostrar-nos generosos, agora que somos gentis homens. Bobo, prometes que te corrigireis? Autólico, sim, com a permissão de Vossa Senhoria. Bobo, dá-me a mão. Vou jurar ao príncipe que tu és um sujeito tão honesto como quem quer que o seja na Boêmia. Pastor, poderás dizer isso, porém sem jurar. Bobo, não jurar, agora que sou gentil. Homem. Camponeses e burgueses que se contentem em falar. Eu, hei de jurar. Pastor, e se for falso? Bobo, por mais falso que seja, um gentil homem poderá firmar em juramento, quando se trata de favorecer a um amigo. Vou jurar ao príncipe que tu és bom de mãos e que não te embriagas, ainda que eu saiba que não és de mão muito boa e que te embriagas. Mas hei de jurá-lo, desejando que sejas muito bom de mãos. Autólico, hei de esforçar-me para sê-lo, senhor, quanto em mim estiver. Bobo, sim, prova-me isso por todas as maneiras. Se eu não me admirar de tu ousares embriagar-te sem seres bom de mãos, nunca mais acredites em mim. Escutai. Os reis e os príncipes, nossos parentes, vão indo ver a estátua da rainha. Vamos, acompanha-nos, seremos bons para ti. Saem. Cena 3. O mesmo. Uma capela em casa de Paulina. Entram Leontes, Políxenes, Florizel, Perdita, Camilo, Paulina, nobres e séquito. Leontes, quanto consolo, minha boa e digna Paulina, estou a dever-te. Paulina, se por vezes, meu soberano e rei, não foi por gosto. Todos os meus serviços sempre foram compensados de sobra. Mas o fato, senhor, de não vos terdes dedignado, com vosso irmão coroado e os dois herdeiros, de visitar a minha pobre casa, é excesso de bondade que impossível em toda a vida me será pagar vós. Leontes, o Paulina. Só incômodo vos damos com a honra que dizes. Mas aqui viemos, para a estátua admirar de nossa esposa. Atravessamos vossas galerias não sem grande prazer, proporcionado pela vista de tantas raridades que nelas se contém. Mas ainda falta ver o que minha filha tanto almeja, a estátua da mãe dela. Paulina, assim como ela não teve em vida quem se lhe igualasse, do mesmo modo, creio, sua imagem inanimada excede tudo quanto pela mão do homem foi jamais criado. Eis a razão de a conservar à parte. Aqui está ela. Agora preparai-vos para ver como a vida simulada zomba da própria vida, como nunca da morte o sono fez. Ei lá! E mirai-a e dizei que é perfeita. Paulina afasta uma cortina, deixando ver Hermine, em posição de estátua. Esse silêncio diz bem de vosso espanto. Isso me agrada. Mas dizei qualquer coisa. Vós, primeiro, meu soberano. Não é mais ou menos parecida? Leontes, tal qual como era em vida. Não me censures, pera idolatrada, se eu disser que és realmente a minha Hermione. Não, sem me censurares é que és ela, que sempre foi tão branda como a própria infância, como a graça. Mas, Paulina, Hermione não tinha tantas rugas. Não tinha a idade que aparenta agora. Políxenes, ó. Muito menos. Paulina, tanto mais nos forçam a admiração os méritos do artista, que a fez envelhecer 16 anos, plasmando-a como se hoje ela vivesse. Leontes, como podia estar ainda, tanto para minha alegria, quanto agora me punge o coração. Oh! Desse mesmo modo ela estava, com igual aprumo de nobre majestade, vida quente, que ora o calor perdeu, quando a primeira declaração lhe fiz. Oh! Envergonho-me! A pedra não irá lançar-me em rosto que mais pedra do que ela ora eu pareço? O real obra-prima. A força mágica em tua majestade, que me evoca neste momento todos os meus crimes e priva a minha filha estarrecida da vida dos sentidos, transformando-a em pedra, como tu. Perdita, ó. Permiti-me, sem me taxardes de supersticiosa, que eu me ponha de joelho e bênção peça. Senhora, soberana muito querida, que vos finastes quando eu vim ao mundo, dai-me a mão, porque a beije. Paulina, ó! Oh. Mais paciência. A estátua foi concluída há pouco tempo. As cores ainda não estão bem secas. Camilo, meu senhor, vossa dor tem sido grande todo esse tempo. 16 invernos não a apagaram. 16 estios não puderam se calar. Nunca vive tanto a alegria. Em muito menos tempo qualquer outra tristeza se matara. Políxenes, permite.